leva a morena que eu também vou. Isso não é vida, vida de cantor. Me leva a morena que eu também vou. Isso não é vida, vida de cantor. Me leva a morena também. Isso não é vida, vida sem ninguém. Me leva a morena, não deixa que eu fique sozinho sem ter alegria de muito querer. Cantiga que eu faço pra dar, sem tristeza é bom de viver. O amor é bonito cantar. Morena, eu sou teu cantor. Sou pra você me levar. Me leva, morena, que eu também vou. Me leva, morena, me leva. Sou pra você.